de São Barra da Bahia. Alô, meu Brasil! Opa! É, Beto Jamaica arrebentando, galera! Quebrando tudo! Manda aí minha guitarra! Swingueira boa, hein? Deixa comigo! Fui nesse samba, conheci você, minha gatinha bonitinha, eu me apaixonei. Vambora! Parti do alto, samba no salão, aproveitei a swingueira pra quebrar meu irmão. Canta, Brasil! Fui nesse samba, conheci você, minha gatinha coisa bonitinha, linda. Eu me apaixonei. Ai, parti do alto, samba no salão, aproveitei a swingueira pra quebrar meu irmão. Convido, convido, convido, convido você para dançar comigo. É, aceite esse convite do seu melhor amigo. Agora vou lhe ensinar um jeito bom de dança. Que coisa linda, diga! Prepara a cinturinha para rebolar. Reboladeira, reboladeira, reboladeira, reboladeira, todo mundo rebolando, reboladeira, todo mundo quebrando. Que festa linda! Comigo! Tá bonitinha, apertadinha, corpo suado, você é brotinho. Seu rebolado, todo seu lado, de salto alto vem no miudinho. Vem mamãe, vem. Tá bonitinha, apertadinha, é. Corpo suado, você é brotinho. Seu rebolado, todo seu lado, de salto alto vem, vem, vem. Reboladeira, deladeira, deladeira, reboladeira, deladeira, deladeira, deladeira, deladeira, deladeira, deladeira, deladeira, deladeira, deladeira. Você. Minha gatinha bonitinha, eu me apaixonei. Oi! Parti do alto, samba no salão, aproveitei a swingueira pra quebrar meu irmão. Convido você para dançar comigo. Venha mamãe, aceite esse convite do seu melhor amigo. Agora vou lhe ensinar um jeito bom de dança. Prepara, prepara! Prepara a cinturinha. Ai! Para rebolar. Reboladeira, reboladeira. Simbora, bora, bora. Reboladeira, tá bonito, tá bonito, tá bonito. Reboladeira, deladeira, rebolar. Tá bonitinha, apertadinha, corpo suado, você é brotinho. Seu rebolado, todo seu lado, de salto alto vem no miudinho, mamãe. Tá bonitinha, apertadinha, é. Corpo suado, você é brotinho. Opa! Seu rebolado, é. Todo seu lado, de salto alto vem no miudinho. Rebola! Rebola, deladeira, deladeira. Opa! Que quebrou sabor!